e se alastrou pelo tiro que escutou. Invadiu a casa do boy, rasgando com ódio e dor. Cerca eletrificada, a Blaze blindada. Se não blinda a cabeça, não vale de nada. Estimula o 5-7, agonizar no cativeiro. O motivo é sempre o mesmo, pela merda do dinheiro. Explodir na sua cabeça, sem dó nem compaixão. Mais um louco programado pra te mandar um caixão. Agora cê acordou, né? Agora cê tá vendo. Cê vê que não é só pobre, agora que tá morrendo. Registro na TV, mostrou cena de horror na saída do condomínio. Agora sente a dor, leva soco pra cara. Todo momento chora, vomitando sangue, botando a língua pra fora. Uma faca te cortando, escoriações pelo corpo. Cê quer eu na miséria, eu quero você morto. Status do IBGE, contrariei sua estatística. 10 mil morrem pela fome, 10 mil pela polícia. Cansei de ser o escravo pra render a produção. Cansei de encher a conta de um patrão cuzão. Se alastra a sociedade, olha o que vocês criaram. Um louco rimador, defensor do favelado. O veneno foi injetado, mas agora não tem cura. O sistema que se foda vai ter boy na sepultura. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Aê, filho da puta, agora sente a nossa fúria. Sente o ódio de quem canta a realidade da rua. Não sou como você, não tenho Honda Civic. Não tenho ouro no pescoço, não como em restaurante chique. Pra mim o que sobrou foi botar a mão na cabeça. Ser humilhado pela Rony no peão de sexta-feira. Sou marginalizado pela sua polícia covarde. Onde cê vai, de onde cê vem, onde cê mora, cê tem passagem. É sempre a mesma merda, quase todo dia em quadro. Sou suspeito porque não uso calça atolada no rabo. Não pago de comédia, não ando mostrando os dentes. Não tenho motivo pra dar risada, então não finge que tô contente. Tropical sem lei, aqui periferia. Do barraco de madeira sai a minha ideologia. Falo em nome de todo povo pobre. Que embaixo do sol se fode pra não ter que passar fome. Suor corre no rosto, a mão cheia de calo. Pra no final do mês ganhar uma merda de salário. Olha os moleque, com sangue no olho. Desiludido com a vida, querendo ser criminoso. Eu não vou ser escravo de nenhum filho da puta. Vou buscar os meus direitos, de bloco na cintura. Tenho 15 no pente e mais uma na agulha. O sistema quis assim, então toma, filho da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Mas o soldado da SU, guerreiro do PSJ, o tono reivindicando por quem já trombou a cova. Bem longe da preboizada, curtindo o final de semana. Gonzolândia no centrão e a mulher com outro na cama. Segurança do lado, no rolê pra proteger. Alarme e blindagem no carro pra não morrer. Mas se na sala está suando, hidromassagem se refrescando. Olhou o pé pra fora, vai ter sangue jorrando. No mocota sequestrado, com um pedaço da orelha. Entrega na casa pro pai pra ver se o satélite rastreia. Engatilha, na cara do doutor. Vai lá cobrar com juros. Sonho de ser promotor, mostrar pra ele a panela vazia. O armário cheio de teia, parede furada do seu barraco de madeira. É só click, clack, pow. Virou carnificina, nunca mais seja ouvido na cara do moleque na avenida. Hoje vai ter plantão na Globo, na hora da novela. Desempregado analfabeto que atirou na sua cadela. Por um quadro com moldura, um a mais na estatística. Infelizmente quem vai sorrir não vai ser a dona Maria. Que passa fome no barraco da favela, mas aquele que na TV implora pelo voto dela. O verbo terrorista aqui ainda prossegue, porque cachorro lacrado me circula, pessoa alegre. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Moleque que só tem a rua e a pobreza. Corta o rosto do seu filho, cata o tênis, a camiseta bem diferente de você, né? Fugiu dessa vida, nunca passou fome. Teve uma família, topa tudo por dinheiro. Por mídia, por fama, vende a alma pro diabo na igreja. Maçônica aparece na TV, bonito e bem tratado. Se não for o artista, vai ser o advogado. Não vai ser o réu, só tá lá pra condenar. Na frente do juiz, tá lá pra criticar. Eu queria ver você sem ter nada no prato. Ver seu velho se humilhando pelo resto do mufato. Aí cê ia sentir, ver sua mãe chorando. Com você ali no chão, com a bala no crânio. Viver a vida inteira sendo escravo do serviço. Na cena do louco foi marcado um indício. Morri como um inútil no furo na joalheria. Com a cabeça estourada, trocando tiro com a polícia. Então cadê a escola? Cadê a faculdade? Só dobrando o joelho pedindo pra Deus um milagre. Um salve Zona Leste, também pra Zona Sul. Guerreiro de atitude, também aqui mais um. Falando que a verdade não é o que o jornal imprime. Atitude consciente, RDG reféns do crime. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. Vai ter playboy na da puta. Vai ter playboy na sepultura. Segura aí, filho da puta. De oitão refrigerado, aniquilado, tambor lotado. Deixa mais um ano esticado, outro corpo cai no asfalto. E tudo isso é culpa de um sistema filho da puta, que só se preocupa em pôr droga na rua. Joga os mano na sepultura, põe a quadrada na cintura do moleque sem estrutura, que não vai ter formatura. Aqui o crime não para, sangue no chão, corpo na bala. No plaque da quadrada, uma páscoa lá na cara. Muitos estão se destruindo, pondo pedra no cachimbo. Outros mete latrocínio, 57155. Coitado do menino que convive com perigo. Não teve incentivo, vai crescer e virar bandido. A realidade é nua e crua, o perigo tá na rua. Fica ligeiro, truta, que lá vem os filhos da puta. E vem de viatura, vem na sede, na fissura. Pra se pá, te dar uma surra ou te mandar pra sepultura. De enquadra, de quadrada, te dá soco, coronhada. E dispara rajada, vários furou na cara. Clá, clá, clá, clá, já é mais um finato. Outra mãe que chora por culpa de um sistema falho. A mão subiu, o corpo desceu.